vem com sapiência. Batidinha não, João. É nós que tá aqui. Solta logo o batidão, que a rapa vem na minha. Toda rapa diz que não, quando toca batidinha. Não é gringueiragem, essa aqui é minha linha. Popular, brasileiro, sou tipo a caipirinha. Batidinha magrela, sem peso, só o pó. Não entra nos baile, porque ela é de menor. Batidão é play 3, batidinha Atari. Um fusquinha quando toca batidão vira Ferrari. Batidão no carro, os olhares atrai. Em primeira marcha parece que é Mogas. Batidão no fone, de rolê na vila. Sinta-se um gigante, como um Godzilla. Chama a atenção das meninas do PM. Sinta a sensação que a cada passo o chão treme. Sou R-I-N-C-O-N. Meu vocal e o batidão é tipo fogo e querosene. O som é da pesada. Solta logo o batidão, os falantes tremem como alguém que sofre convulsão. Racha vidro na pressão, tipo um estilingue. Picadilha afro, não é xing-ling. Brilha como Tóquio, chapa como óbvio. Batidinha meus ouvidos, pede um microscópio. Música swing, percussão é meu negócio. Estado grave, os graves são meus sócios. Batidinha magra como as crianças da África. A bandagem que as viaturas da força tática. Não vão querer enquadrar, tempo não perde. Música sem peso é picadilha dos nerds. Batidão na malandragem é preferência. Isso no vocal do Rincon Sapiência. Cena foi roubada, paciência. Batidinha faz boletim de ocorrência. O som é da pesada. Bota o pé no mundo, dá um pé no medo. Balançar o corpo faz parte do enredo. Vai estalo o dedo, vai estalo o dedo. O som é da pesada. Trilha das quebradas.